Estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização. Vai haver uma nova que vão definir a nova ordem mundial. Vai ser tão diferente o pós-coronavírus, o pré, quanto o pós-segunda guerra. E tem que ter visão de águia pra enxergar futuros à frente, a nova ordem mundial. Senhores do mundo, filhos da serpente, ficção, vírus que mata, somos do laboratório. A cobaia principal, bem-vindo ao campo extermínio de ódio. Fema em execução, caixão lacrado pra todos os lados. Redução, população, assim caminha a massa do gado. Tecnologia aprimorada pra matar. Governo da besta, Rockefeller, Illuminati vai imperar. Supere o olho da pirâmide, Zoroasta em ação. Do sacrifício de crianças mortas em cultuação. E o ocultismo do governo sempre envolvido. Venda de órgãos, Darknet, vírus que é lucrativo. Mundo em destruição, caminho, destino, declive total. Bem-vindo ao Armagedon, onde o resumo é o início do mal. Anjos do apocalipse esperam a ordem, começam a agir. Pregam a capacidade, ao estar vindo por aí. Montado num cavalo branco, as potências vão tremer. Governo do anti-machi é só o início, pode crer. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Mais do que podíamos esperar. Sabemos que sozinhos não podemos fazer nada. Princípio das dores, guerra, tormento, terremoto no pódio. Esse é o início da tribulação. Falta de amor, essência do ódio. Aqui predomina sem ter compaixão. Caixão lacrado, vidas tiradas. O mundo caminha pra condenação. Projeto Blue Beam, Hypercern é instrumento. Tsunami, vulcão e tornado, malícia no homem cruel e sangrento. Eu oro ao Pai, eu sirvo a Ele, bem distante da religião, que usurpar o nome santo, idolatrando a enganação. Um mundo perverso e obscuro e profano. Enquanto você me critica, eu tô liberto anunciando. Se levante as duas bestas sobre a humanidade. Não falta muito, o tempo é pouco. Se desperte antes que seja tarde. Mano, LF Ribeirão Preto, você está preparado pro governo da nova ordem mundial? É tempo de se despertar, tempo de buscar a verdade. Acorda, acorda. Nação brasileira, nós estamos à beira de um colapso. A nova ordem mundial, o plano para dar a nossa nação aos Illuminatis. E nós não vamos permitir.